Gaivota FM. Uma ótima tarde para você sintonizado aqui no 104.9, essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Então vira uma trilha, né, que você conhece, para você que está acompanhando a nossa programação, toda quarta-feira, né, nós temos o programa Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba, mas hoje é sexta-feira, não são nem 6 horas da tarde, são 4h31, mas a gente faz aqui um itinerante, né, um Espaço Local itinerante hoje com a banda Engrenagem. Temos aqui... como eu brinquei, né, o corpo e o coração da banda, né, que é o Hilário e o Eduardo, né, vulgo preto, né. Salve, meus caros, tudo bem? Salve, Gaivota FM, galera, boa tarde, tamo aí na área aí, salve, salve, aí, tamo tudo aqui. Tudo certo, aí, fazendo um diferencial hoje aí. Pô, então, sempre massa, o Espaço Local é um programa que a gente acha muito louco por tocar as bandas daqui e tal, aí, enfim, por ter um apresentador que também é músico, que também fala a mesma língua da gente, e pra gente é sempre um prazer. E hoje, abrindo uma exceção pra gente estar aqui, pra gente estar divulgando um som novo. E, meu, prazer total. E algumas novidades, né? Tem gente nova na banda, né? Nova sim, né? A gente tá com uma, não deixa de ser, uma formação nova ali, sim, e tal. É, algumas vezes que a gente tinha vindo aqui, até nas últimas vezes que a gente veio, já tava rolando, assim, uma porque esse lance de o Caian ter saído da batera, de a gente ter trocado de baterista, já faz aí uns 6 meses que já tá rolando, entende? Ele já avisou a gente com bastante antecedência, e falou, velho, vou tá saindo em março e tal, e aí a gente já começou a fazer ali uma experimentação e tal, com o novo batera Will, né, cara, que fazia rodagem pra gente, fazia graxa junto com a gente já mais de 8 anos. Já na banda antiga e eu agora... Eu me lembro da última vez que vocês vieram, né? Acho que foi no janeiro, fevereiro. É. E aí eu olhei aqui e falei, peraí, vocês já estão parecendo uma banda. O Will tava sentado... A gente não falou nada, porque a gente tava falando que ia tocar no palco e coisa e tal. Fizemos aquele leão, se trouxeram música nova. E aí, cara, eu tô lá assistindo o show. Daqui a pouco, peraí, eu preciso chamar aqui um cara aqui, o Caiamba. O cara tá saindo da banda, tá entrando no Will. Eu falei... E eu lá na parte falei, olha o cara! É, te falou, pô, velho, o Bruno profetizou ali, né? Acabou não dando pra gente falar nada pra ele. Eu tava no ar, eu falei assim, isso aqui já tá aparecendo na banda. Se o Caiano veio, legal. Você é baterista, né? Ah, eu tô pro Will, então, viu? Então, a gente fez com ele, a primeira data faz umas 2 semanas no Blues. E o Blues tem uma história ali, né, cara? Sim, o Blues é a primeira vez que a gente... Uma das que a gente tocou com Engrenagem, comigo como vocal, também foi lá. E agora o Will também estreou lá. Lá é sempre... Tem sempre uma acolhida boa. Ali eu falo que o verdadeiro Espaço Local de Ubatuba acabou sendo ali desde o início do Blues, né? O Blues já tá indo, acho que, pra 8 anos, se eu não me engano. 7, 8 anos. E eu me lembro da primeira vez que o Leandro veio aqui pra pedir uma força, que ele tava abrindo um bar e coisa e tal. E a intenção era trazer... Fazer de novo, né, a música aparecer na noite, né, que tava meio escasso, né, não tinha um ponto de referência, e o Blues and the Rock chegou pra... Isso, não, pra ali é um lugar... Ah, quando eu era garoto, tinha uns bares que tocava rock aqui na cidade, aí depois ficou escasso com um tempão, sem ter nada. Tinha Baruba, Vira Verão, entendeu, daí, cara? Os lugares que eu ia ali, que eu ficava, né, na real muito puto, porque na hora que ia ficar, começava a ficar bom, minha mãe falava pra eu voltar embora. Eu tinha 13, 14 anos. É, tinha isso também. E aí não dava pra eu ficar, velho, até o final, e sempre que... E é uns bares muito loucos, eu falava, cara, algum dia eu vou ser de maior pra entrar no lugar que eu tiver, as bandas tocarem. Eu vou tocar ao vivo. Pô, né, cara, hoje, graças... então, aí a gente tem uma banda hoje que vai tocar nesses lugares que tocam rock. Então o rock tá sempre aí, e sempre bom ter pessoas que, tipo, né, meu, ajuda a parada a acontecer. Sim. E aí, voltando, né, na máxima aqui do porquê também do programa. E o Espaço Local, né, tem até um início com vocês, né? Teve. A primeira banda que eu falei assim, nada mais natural do que dar uma força pra uma banda que tá... Né? Revoltando, né? Foi aquela sensacional. Toda, e eu já prestando atenção na cena, falou, peraí, tem muita banda que tá na... O mínimo que a rádio pode fazer é realmente começar a amplificar essa galera, os caras começarem a se ligar. E tá aí, tem pra todos os gostos, todos... idade também, né? Tem um som mais adulto, um som mais novo, coisa e tal. Mas enfim, o importante é a música. E o rock, aqui o Ubatuba tá fervilhando. Tá legal, tá legal. É nóis, né, cara? Tá e aí, o Vó não fica nem falando com o Eduardo. Ô, boa tarde aí, boa Bruno. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Gaivota. Pô, felicidade de estar mais uma vez aqui. A casa é sua aqui, rapaz. Ô, cara, obrigado. Valeu mesmo, cara. Valeu pela... Então vamos fazer o seguinte, vamos lançar então o primeiro som aqui então, pode ser? Cara, é a primeira rádio que vai tocar as ondas aí da... a gente fez, esse som é um som que a gente, que eu fiz a letra desse som, foi uma coisa muito engraçada, velho. Eu compus escrevi essa letra no começo de fevereiro, e foi uma letra que eu escrevi... Uma das letras que eu escrevi sem ter harmonia, sem ter base. Eu só comecei a escrever a história. Legal, uma parada, meu, que eu sentia. E eu chorei muito, cara, escrevendo a letra. Sem poesia, sem melodia, só a poesia. Olha, legal. Aí comecei a escrevi. Comentei com o Preto, falou, pô, fiz uma letra nova, faz uma base aí. E aí acabou de ele tentando fazer uma base pra música e não rolou, porque eu acabei compondo logo na sequência que eu escrevi a letra no mesmo dia ali, eu acabei compondo a parada. Minto. Tentei compor num dia, aí teve um dia que eu tava no rolê aqui na rua, chegou na frente ali do calçadão, eu comecei a fazer o ritmo. E logo que eu cheguei em casa, eu peguei no violão e fiz a melodia. Aí eu liguei pro Preto e falei, pô, vem aí. Aí ele sentou do meu lado, cara, e eu toquei o som pra ele ouvir. Porra, eu terminei de tocar, aí eu olhei pra ele e começou a chorar, velho. Olha, e me abraçou e falou, porra, velho, esse som ficou muito bom, cara. Eu falei, ô, velho, pô, engraçado você ter chorado. Eu também, na real, chorei quando eu fiz a letra. Foi uma sintonia boa, sintonia, né? Sintonia, isso daí, né? Foi muito louco, velho. Uma experiência boa de se viver, assim. Vocês têm uma música chamada Sintonia? Tem uma música de Sintonia. Eu vou puxar aqui essa ideia. Então, esse som se chama Coração Vagabundo. É um som que a gente tá amarradão de tocar ao vivo. Foi o primeiro som que o Will gravou, é o Will já na bateria. Ah, legal, hein, bacana. É ele que gravou esse som, então é o som da nova formação, do recomeço ali, né? Sim, tá bom, legal. Então, ó, fica ligado, porque tem um porquê de hoje a gente tá fazendo esse espaço local itinerante aqui, fora da data habitual, que é toda quarta-feira a partir das 6 da tarde. Hoje a gente fazendo um diferencial aí, então guarde o nome desse som, que é... Coração Vagabundo. Que tem o porquê dos dois estarem aqui hoje, tá? Então fique ligado, mas antes vamos ouvir o som aí do Engrenagem com Coração Vagabundo aqui no esse espaço local itinerante. Faz tão bem pra mim. Ainda não consegui entender. Parece algo que não vai ter fim. Porque a vida é tão cheia de regras, sim. Eu sempre tenho dom de estragar tudo. Minha mania de ser sincero demais. Às vezes é melhor ficar calado e ficar mudo. Eu perco o chão, só de saber que existe a chance de eu não mais te ver. Mas aconteça o que acontecer, eu quero que saiba que esse coração vagabundo bate por você. Bate por você. Bate por você. Bate por você. Eu sei que ainda tenho muito pra viver. Por favor, não me leve a mal. Eu tô sem saída pra onde eu for. Eu sei que eu não vou te esquecer. Mas vou fingir que tudo isso é normal. Porque a vida é tão cheia de regras, sim. Eu sempre tenho esse dom de estragar tudo. Com essa minha mania de ser sincero demais. Às vezes é melhor ficar calado e ficar mudo. Eu perco o chão só de saber que existe a chance de eu não mais te ver. Mas aconteça o que acontecer, eu quero que saiba que esse coração vagabundo bate por você. bate por você. Bate por você. Bate por você. Eu quero que saiba que esse coração vagabundo bate por você. Bate por você. Bate por você. Bate por você. Bate por você. Aconteça o que acontecer, bate por você. Eu sei que eu não vou te esquecer. Esse coração vagabundo bate por você. Espaço local. Isso aí, espaço local itinerante hoje, sexta-feira, exatamente 19 minutos para 5 da tarde. E aí, Lário, legal o som, hein? Coração vagabundo. Pô, curtiu? Os rapazes estavam chorando aqui. Ah, brincadeira. Coração vagabundo. Não, bacana o som, hein? Estão evoluindo, isso que eu tava comentando aqui. O som tá amadurecendo. Pô, que cada bom vez que mais. Que gostou, que a galera tá pegando bem. Pô, como é? A Vitória ligou aí, né? Pediu esse som, na real. Isso, a Vitória. Então, é salve. Verdade, ó. Agora vamos explicar. O Hilário vai explicar agora. A gente vai fazer uma brincadeira pra você que é fã aqui do Engrenagem, óbvio, né? Que amanhã eles vão estar se apresentando. Fala aí pra gente. Então, amanhã a gente vai estar no Jardim Cultural. É a nova casa que está rolando aqui na cidade já faz alguns meses. E a gente está... O Jardim Cultural está levando você para curtir a gente amanhã lá. Está rolando uma promoção no Facebook de você fazer uma frase com o Coração Vagabundo, responder lá. E já tem, eu acho que um 9... Saí de casa, está com 9 ou 10 postagem. Hein? As 10 já. Se não tiver mais que 10, as 10 que estão lá já vai ganhar. Sim. Se tiver mais que 10, a gente escolhe as 10 mais maneiras pra estar tá entrando VIP. E aqui agora também, se você ligar e falar qual que é a mais nova música do Engrenagem. Aquilo que eu falei agora há pouco, mas qual o nome da música? Então, não vou mais falar, hein? É, aí você leva. E aí a Vivi respondeu lá, respondeu e ligou. Não vai, mas não vai ganhar 2, hein, meu? Esquece. Ó, mas isso que é fã, ó, Vitória. Agora sim, ó. Acabamos de tocar o som que você pediu, a Vitória Lissiardi, tá? Então aí agora fica a critério da banda que você vai ganhar 1 ou 2 vídeos. Não, mas valeu por ter participado, ter ligado aí, maneiro. Então vamos fazer da seguinte forma. Pra você que tá ligado agora aqui no 104.9, esse é um espaço local itinerante, fora do seu horário habitual. Mas hoje aqui com o pessoal do Engrenagem, então pra amanhã você entrar VIP lá no... Jardim Cultural, você liga aqui pra gente no 3833-5550 e aí você fala qual o nome da música mais nova deles, né? A gente acabou de tocar, não posso mais falar que não perde a graça da nossa brincadeira, mas liga aqui pra gente no 3833-5550. Aí você pode ainda trocar uma ideia com o Hilário ou com o Preto. Vamos ficar aqui praticamente até as 6 da tarde, então a gente vai tocar bastante som do Engrenagem e vamos fazer também umas coisitas mais aqui. Fique ligado. Podemos ir mais som? Pô, demorou, velho. Posso escolher? Show. Pode, lógico. E aí então, agora vamos com mais som do Engrenagem aqui no espaço local. Não deixe de ligar em 3833-5550. Sabemos o porquê de tudo isso. Parece que não vai dar pé. Mas eu viver assim, aguardar pela manhã que me reserva. Não vou perder a fé. E não vai ser agora. Deixar madrugada. Não vou deixar de viver, não. Não vou deixar de viver, não. Não vou deixar de viver, não. Espaço local. Uma linda melodia faz que eu busco todo dia. Sua fé me contagia. Você me fortalece, você me engrandece, você me enlouquece. Seu sorriso é uma alegria, sua presença ilumina dia, no teu ser acalmaria. O amor que prevalece, tudo acontece, quem te beija não esquece. Uma boa sintonia, seu olhar traz harmonia, sua voz sabedoria. Você é minha prece, quando anoitece, tudo resplandece. Seu astral tem a magia, você é minha energia, adoro a sua companhia. Se a gente cresce, a vibe estabelece, nada me entristece. Eu sei que tudo vai, mas eu sei que tudo vem. E não importa o que aconteça, com você tá tudo bem. Um belo instante pra deixar tudo acontecer. Aguento tudo nessa vida, mas não me deixa sem você. Você me fortalece, você me engrandece, você me enlouquece. Seu sorriso é uma alegria, sua presença me irradia, no teu ser acalmaria. O amor que prevalece, tudo acontece, quem te beija não esquece. Uma boa sintonia, seu olhar traz harmonia, sua voz sabedoria. Você é minha prece, quando anoitece, tudo resplandece. Seu astral traz a magia, você é minha energia, adoro a sua companhia. Com você a gente cresce, a vibe estabelece, nada me entristece. Eu sei que tudo vai, mas eu sei que tudo vem. Não importa o que aconteça, com você tá tudo bem. Se der o fim de tarde, pra deixar tudo acontecer, aguento tudo nessa vida. Mas eu me deixo sem você. Sei que tudo vai, mas eu sei que tudo vem. E quando a gente ama, sempre fica tudo bem. Dá vontade pra deixar tudo acontecer. Aguento nessa vida. Belo fim de tarde, pra deixar tudo acontecer. Aguento tudo nessa vida, mas não me deixa ficar sem você. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita o Ubatuba. Eu não me canso de repetir que eu acho que os bastidores do aqui do nosso programa, que é o mais interessante. Então eu vou fazer uma brincadeira, vou colocar ele ao vivo na internet, né? Porque aí você pode ouvir coisas que naturalmente a gente não vai falar aqui no microfone pra você, caro ouvinte. Mas você está dando risada aqui, viu? Bom, acabamos de ouvir aí a música Sintonia e Incógnita antes. Quer falar um pouco sobre os sons aí? Pô, demorou. Incógnita é um som, um dos sons mais antigos que a gente tem. Ela foi composta em 2012. Aí quando a gente fez o Engrenagem, montou o Engrenagem, foi uma das primeiras músicas que a gente trouxe do repertório que estava sendo montado para tocar com a Engrenagem. Tem algumas músicas que ainda estão guardadas, mas essa foi uma que a gente falou, pô, vamos fazer, tem uma pegada forte. A gente gosta bastante de colocar dinâmica no show, e essa música é uma das horas que é sempre muito, muito, pô, eu ia falar uma palavrão pra me expressar, mas é muito legal de tocar ao vivo. É sempre muito a hora é verdade, que estamos com o microfone. A gente liga a distorção e vai pra cima, é uma música pra cima, a gente adora tocar esse som. E Sintonia, que é justamente o contrário, né, velho? É uma música suave, que tem uma história verdadeira, que tem uma coisa ali, um momento que fez bem pra gente ali. Sim, e a participação da Tati Marauê, que só ajudou a sim, legal, que na verdade também foi isso que enriqueceu, né, a música. Sim, sem dúvida, eu achei bem legal. Eu tava comentando aqui justamente dessas participações especiais que vocês estão, sempre tem o Tantan cantando uma música, a Tati numa outra, fulano numa outra, então o Amair tocando teclado isso numa outra. Isso é bem interessante, porque só vem a enriquecer e mostrar, né, que dá para ir para vários caminhos, né? A gente tem tá cercado de amigos talentosos, e nada mais justo do que colocar a galera no meio aí para fazer essa onda acontecer. Sintonia trouxe esse astral pra gente aí, e tá massa. O Preto vai falar com vocês aqui agora. Né, Preto? Falar é bom. Aí tem pessoa ligando aí. Galera, liga aí que vai rolar o VIP na faixa. Ô, o Bru tá atendendo o telefone, deixou a gente na roubada aqui ao vivo, ó. Isso não se faz, hein, Bru? Que isso, meu cara? Estou aqui para a promoção que tá funcionando, viu? Ué, isso é improviso, vocês não são músicos? Vocês estão ligados que a gente estoura a corda, o cabo sai do plug, coisa e tal. Se vira, improvisa, meu, olha lá. Já até entrou outro som aqui, ó. Tá? Mas espera aí, vou colocar a trilha aqui. Continua falando o que você está falando. Tá show, ó. Muito obrigado por estarem ligando. Tá rolando a participação aqui. Ele tá anotando o nome da participante. Liga, fala o nome da nossa última música. A gente acabou de lançar. E o Jardim Cultural vai estar levando você amanhã para estar curtindo esse som, o show do Engrenagem amanhã. E vai ser muito legal, velho. O repertório tá cheio de música nova. Will, nova formação. A gente vai estar esperando todas vocês lá. Lembrando que essa promoção é uma promoção feminina. Falou, porque o Engrenagem tem um cuidado muito especial com o público feminino, e é assim que a gente toca o barco. É isso aí, meu chá. Falou tudo, hein? Porque é a namorada que leva o sujeito pra ir curtir o som, é a namorada que fala, não, esse som é legal. E quando a mulher fala, gostei dessa banda, pode ir que... Não, a mulher, na real, é sempre em primeiro lugar só pelo fato dela ser mulher. Ela é mulher, ela já tem o direito de ser em primeiro. Sem dúvida. Ó, pessoal ligando aqui, já fizeram um pedido. A Ana Carolina ligou aqui, tá? Certo. Mandou um beijo pra vocês e ela pediu a música essa noite. Oh, que pedida boa, Ana Carolina. Pode ser, beijaço pode ser pra você também. Obrigado por ter ligado. Então é o seguinte, antes nós vamos tocar aquela Não Precisa Mentir, que é com o pessoal do DTPK. Maneiro. Que eu também acho. Eu acho que ali, essa junção de vocês, pra mim, foi a top, que misturou estilos, pô, né? Legal, cara. A galera do DTPK é um grupo de rap daqui, que faz um som... eles são os caras, na real, velho. É, tem muita visualização no YouTube, o trabalho deles é muito bem feito, e foi uma honra pra gente tocar essa música com eles. Essa música é uma letra que eu tenho já, desde 96 que eu tenho essa letra, e eles fizeram a parte deles. Foi sensacional, cara. Eu aprendi muito ali naquela época que a gente trabalhou junto, e tô amarradão já pra... O Flá Marion me mandou uma poesia pra gente tentar fazer alguma coisa junto, e eu acho que vai sair coisas novas aí. Mas aí, legal do Engrenagem, que é uma banda efervescente. Os caras não param, não ficam ali, ah, já estamos com essa música, vamos trabalhar ela. Não, os caras estão ali o tempo todo fazendo música. Aposto que já deve ter umas 5 músicas. Tem, né? Eu acho que... Se não for até mais. Na real, a próxima música que a gente está pensando em lançar vai ser Deixa Acontecer. Também é uma música que para mim é linda. E tá relatando o que eu tenho vivido nos últimos dias. Isso é legal, eu ia comentar isso. Você coloca muito o dia a dia, né? De vocês, o dia a dia da cidade, o cotidiano. É bem assim. E é legal, eu acho que é por isso que também a galera se identifica muito com o som de vocês. É, cara, são letras simples, são músicas simples, às vezes sai numa tarde. É, não tem nada demais, são só coisas que tem dentro do coração que a gente acaba fazendo a boca falar o que ele não pode. Isso aí, vai, falou bonito ainda no final, hein? Ó, então agora vamos com mais duas, hein? Não precisa mentir, depois atendendo ao pedido aí da Carol, a música essa noite. Isso aqui é o Espaço Local. Passou e eu vi passar por mim. Tá de ninguém. O filho chora e a mãe não vê. Que tem bandido, bagunceiro e gente falsa até morrer. Tenho que tomar cuidado pra eu não me esborrachar. Tanta coisa que acontece debaixo do nariz e a gente nem percebe. Olha aqui, eu sou um rapaz, se eu fosse dessa sua lá, eu preferia me esconder. Sou tranqueira que não presta, eu só quero viver longe de você. Ei, irmão, prenda o carro, talvez não seja a melhor solução. Traça segurança, eu não sou ladrão e já tô indo embora daqui. Saca, irmão, talvez um dia a vida ensine que o dinheiro não. Pode comprar tudo nesse mundo, desse aquele que é honesto e não precisa mentir. Não precisa mentir. Isso aí tem que ser feito. Meu pai se sai nos caras manchados com nosso sangue. Meu povo pede paz e não suporta mais sua gangue. Chega de bang bang, tanta gente morre em bom. Por esse ladrão que às vezes pega o mesmo botão. Bem-vindo à contradição, manipulada pela mídia. Televisão maquiada que transforma em estatística. Situação tá crítica, ainda mais a política. Revoltado com essa fita, pensei virar terrorista. Vai de forma cínica, do Planalto Central. Passa fogo em Brasília, vão pagar por todo mal que foi causado. Por cada centavo que foi roubado, desviado pela ambição do verme gravatado. Mas então, eu paro e penso que a solução não é a violência, sim a conscientização de toda a população. Através dessa canção, desperte seu coração, a chamada revolução. Ei, irmão, pela revolução, pela força em nossa voz, estenda a mão pro seu irmão. Se liga então na rua, uma engrenagem nesse trilho contra a negligência, contra esses milhos dessa decadência. Um filho pela resistência, é mais fácil me ver batendo no gatilho do que papel com demência. Pra Obama que filma, Osama, vilões para heróis terem fama, tudo encenação pra quem sofre o drama. Sangue que derrama, pele por cima da escama, mudam lei trocando reis no tabuleiro de drama. E sua vista nessa lida pessimista, mídia porta que transforma o MC em artista. Os ídolos da favela viraram capa de revista. Máquina trancada em casa e não vira mestre de pista. Sai da zona de conforto, mestre de cerimônia. Pra mim já tá morto quem aceita a Babilônia. É estrada de asfalto, não leva a Canaã. A cada erro do Planalto são 300 talibãs. Vem, irmão, pela revolução, pela força em nossa voz. Esquerda seja a melhor solução. Pra você conhecer, eu sou ladrão e já tô indo embora daqui. Só que, irmão, talvez um dia a vida ensine que o dinheiro não pode comprar tudo nesse mundo. Vence aquele que é honesto e não precisa mentir. não precisa mentir. Vota FM, a rádio que agita Ubatuba. Hoje a tarde está sendo diferente, né? Para você que está habituado com a nossa programação, né? Hoje o pessoal da Engrenagem aqui nesse espaço local itinerante, justamente para chamar sua atenção, que amanhã eles estarão fazendo um som ali no Jardim Cultural. Então fique ligado, faça como a Carol e a Vitória, que já ligaram aqui, já estão participando, para pedir o som, são fãs da banda. Acabamos de ouvir essa noite, pedido da Carol, e também ouvimos antes Não Precisa Mentir com o pessoal do DTPK Crew. Bem legal, hein? E aí? Primeiro. E aí, bacana, né? Pô, agradecer a Carol aí de ter ligado e pedido a música favorita minha. Eu adoro esse som, essa noite. É sempre um momento mágico na hora de tocar nos shows e sempre, eu nunca enjoo de ouvir ela nas playlists que eu tenho no celular, em casa, tá sempre tocando. Legal, né? Também tem aquela coisa, vamos falar um pouco da satisfação pessoal, que é você ouvir sua música, né? É. E você vê quando que você, pô, você colocou um sentimento, tem uma mensagem, coisa e tal, e o legal é quando essa música acaba não sendo mais sua, né? Por mais a gente fala, não, a banda, a música é minha, coisa e tal, chega um determinado momento que os fãs começam a pegar a música pra eles, né? Você é fã também de alguns fãs. Então, é isso, exatamente, eu fico contente de a galera... Perde o domínio da música. De ter uma galera que tá se identificando com as músicas e essa noite ela é bastante pedida nos shows, assim, quando a gente vai, graças a Deus. Bastante pedidas no nosso limite, né, velho? Não são milhões de pessoas que pedem, mas sempre que a gente toca, sempre tem pessoas que pedem. E isso é sempre uma honra. E pra mim, essa noite, sei lá, foi o mais próximo que eu consegui chegar aí dos caras que eu gosto de ouvir, que são meus fãs. Eu acho que essa noite foi o que eu consegui fazer mais próximo dos caras. E, mas só que não que ela foi composta nessa intenção. É, tem uma parada legal nesse som, cara, que é quando eu fui gravar a voz dela, acho que até falei, não sei. Eu tava muito gripado, cara. E tossindo muito. E aí a gente terminou de fazer ela e aí eu falei, pô, vamos registrar as vozes, eu acho que a gente tava numa vibe boa no dia, eu principalmente tava muito afim de finalizar esse som. Aí eu cantei ela no estúdio e dava pra perceber, cara, que eu tava meio um pouquinho fã, que as características da gripe ali tava aparecendo um pouco na interpretação. Tava nasalando a voz. E aí depois a gente falou, não, deixa essa voz aí, depois a gente vem e grava de novo. Aí ela foi pra produção, pra finalização, tratamento, aquela coisa da masterização e tal. E aí eu cheguei aí no estúdio e tentar gravar ela de novo e eu não consegui gravar, cara. Eu não consegui gravar a voz dela de novo com a mesma vibe que eu gravei quando eu tava gripado e ela ficou gripada. Tá ligado? Qual que é a pegada? Então isso foi muito importante, foi um aprendizado muito bom pra mim, porque eu sempre fui muito, sempre tive muito cuidado, e depois que eu voltei a cantar nessa fase de engrenagem, eu tinha muito medo do que todo mundo ia perceber, porra, mas eles vão falar que tá assim, que tá assado, e nessa música eu meio que apertei aquele botão vermelhinho lá e falei, cara, eu acho que vai ser isso, velho. É, pra você ver, e dá certo, né? Não, o resultado, hoje eu ouço, às vezes eu peguei a versão antiga que a gente tentou regravar a voz e joguei até fora, nem fico ouvindo mais, só ouço essa daí que já tá finalizada mesmo, que é o som legal, que tá nas rádios e tal. Legal mesmo. Vamos aí lembrar o pessoal por que nós estamos aqui hoje. Bom, a gente está aqui porque amanhã vai rolar o show do Engrenagem no Jardim Cultural, ali no começo do Itaguá, quem vai do centro para lá. Você vai ligar aqui, promoção feminina, então as meninas que tiverem afim, que achar que vale a pena, pode ligar e falar o nome da mais nova canção do Engrenagem que a gente está trabalhando nas redes sociais, aqui estamos começando a divulgar na rádio hoje. Liga. E deixa seu nome que a gente vai levar seu nome, deixar lá na portaria e você vai poder entrar na faixa pra curtir o Engrenagem totalmente VIP, convidado a nós. Amanhã a partir de que horas vocês vão estar subindo o palco? Acho que é às 23 a casa abre, 22, não sei. Mas a Engrenagem sempre entra no palco por volta desse horário, né? Começando ali a madrugadinha, a gente já tá começando. Ok, então. Então tá aí a dica pra esse sabadão, então, aí, pra você curtir o som do Engrenagem. Enquanto isso, a gente vai estar aqui fazendo... Nós vamos tocar todos os sons aqui, né? Agora vamos com a Corja, né? Tá bem em voga hoje em dia aí, na nossa realidade. E depois muito mais som pra você aí. Mas fica ligado, liga aqui pra gente no 3833-5550. Promoção feminina, você tá afim de ver amanhã o Engrenagem ali no Jardim Cultural. Então vamos de mais som com a Corja. Mentiras podem ser as esquinas do mundo, você vai apodrecer. Sua soberba monitor cardíaco que para seu coração, para de bater. Ainda pouco você estava a implorar, sempre fingindo ser aquele que não é. Persuadindo os ônibus que poderiam te colocar aonde você quer. Aqui se faz, aqui se paga. perder pode ser fatal. Essa bocha tem veneno mortal. O poder pode ser fatal quando sobe pra cabeça. Essa bocha tem veneno mortal. Aquele que é mais fraco sempre foi algo tão sedutor. E a vingança vem numa bandeja de prata pra quem não baixou pra você. E a sujeira apareceu porque não passa. Não passa nada e nem fica escondido. E os laranjas foram cabides de um governo maldito. Aqui se faz, aqui se paga. Vocês terão o que merecem. Sua atitude trouxe a chave que vai lhe abrir as portas pra próprio olhar. O poder pode ser fatal. Essa bocha tem veneno mortal. O poder pode ser fatal quando sobe pra cabeça. Essa rocha tem veneno mortal. E os ministros da corte que se deixaram muitas vezes falando sozinho. São os mesmos de agora, os que estão fingindo que nada disso aconteceu. Ainda por eles estavam em flora, sempre fingindo ser aqueles que não são. O poder pode ser fatal. Essa bocha tem veneno mortal. O poder pode ser fatal quando sobe pra cabeça. Essa bocha tem veneno mortal. Espaço local. Crescer e aprender que as coisas não são como a gente acha que deve ser. Nem tudo que te faz sorrir traz alegria. E nem tudo que te faz chorar é o que vai te fazer sofrer. A vida passando pisca de olhos e a gente nem percebe o quanto estamos perdendo tempo. Cada um tem o seu rolê. O que é certo pra ele pode não ser certo pra você. Mas o destino pode trazer a felicidade. Há um mundo sem cumplicidade. Olhar nos olhos e ser sincero, puro e transparente. Dentro de você existe algo bom. Existe algo que pode ser diferente. Olhar nos olhos e ser sincero, puro e transparente. Dentro de você existe algo bom. Existe algo que pode ser diferente. Afinal, todos temos um papel principal. Não somos diferentes. sincero, puro e transparente. Dentro de você existe algo bom, existe algo que pode ser diferente. Olhar nos olhos e ser sincero, puro e transparente. Dentro de você existe algo bom, existe algo que pode ser diferente. Espaço local. Hoje eu acordei com a vontade de falar pra ela. Tira a roupa e desfila na minha passarela. Ela tem o gosto do meu melhor pecado, mas com ela eu não vou me sentir culpado. Ela sabe que ela é foda, me tirar do sério. Ela sabe provocar, tem todo um mistério. De manhã ela é moleca, moletom e calcinha, mas de noite ela é dama, ela vira rainha. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Eu coloquei o preto aqui na situação. Aqui. Que situação, hein, velho? Relaxa aí, meu amigo. Deixa que eu faça essa parte aí, ó. Ó, pessoal, você já deve estar sabendo porque a gente está aqui hoje. Amanhã, pessoal, o Engrenagem está fazendo um som ali no Jardim Cultural e tá rolando uma promoção VIP para as meninas, tá? Não só para as meninas, para você, moças também. Tá bom? Então, a Vitória já ligou aqui pra gente, a Carol ligou e agora há pouco também ligou a Aline, tá? Pedindo um som que me parece que ainda não tá nem lançado, né? Que é o Deixa Acontecer, né? Então, Aline, acho que essa vai ficar para uma próxima vez, tá? Valeu, eu, pessoal do Ingresso, mandando um beijo para você. Valeu pela sua ligação, aí já tá fazendo parte da promoção. Viu? Te livrei. Ó, valeu, hein, Bruno? Seu cara. Beijaço, Aline. Obrigado por ter participado. Deixa Acontecer, é uma música classe, é uma música que tá fazendo minha cabeça mil, assim, nos ensaios. Eu tô muito na vibe desse som. E vocês vão ser uma das primeiras a ouvir aí quando ficarem prontas. Estão sempre ligadas. Obrigado. Aparece lá amanhã no Jardim, curtir um som com a gente. Vai ser massa, astral. É isso aí. É, deixa um telefone de contato aí. Vamos fazer aquela... Vamos, lógico. Tal, fica à vontade. Telefone de contato 997-67-592. Pode ligar e falar comigo. Sou Joe Hilário no comando. É, mas é só para contratação de show, por favor. Na real. E, é, pode ligar, é, tirar dúvida. Pode perguntar sobre Facebook, sobre o que, que rola nas redes sociais. Pode ligar e perguntar sobre música, as músicas da banda. E principalmente para contratar os shows do Engrenagem. É, a gente está amarradão. É uma nova fase pra gente, uma nova formação. Não deixa de ser uma nova formação, apesar de a gente estar acostumado ali com a vibe, com a carinha do Will ali sempre nos bastidores. Agora ele é um músico, né, como a gente, linha de frente. É, tem muito pra crescer, tem muito pra aprender, assim como a gente. Estou muito feliz de ele estar fazendo parte dessa formação do Engrenagem, porque eu sinto que, com toda a humildade, tá rolando uma... oportunidade, a mesma oportunidade que está rolando para ele, rolou para mim. A mesma confiança que rolou para ele, rolou para mim. Eu tive essa oportunidade dos caras da banda e tive essa confiança dos caras da banda quando eu falei, pô, quando eu levantei o dedo e falei, eu vou cantar. Então todo mundo olhou para mim e falou, você? Ah, você que vai cantar? Tá, entendi. Então eles confiaram em mim, eles deram essa oportunidade para mim e, porra, tá rolando a mesma vibe, a mesma sintonia com o Will. Todo mundo tá acreditando e ele já provou que é capaz. E o Engrenagem tá... O que importa, o Engrenagem na real, quando sobe no palco, quando vai tocar, tá passando longe de ser aquela banda que quer tocar, que quer ser uma máquina musical. A gente tem os nossos ídolos na música, a gente adora tocar as músicas deles, né, meu, porque a gente precisa disso, tocar cover e tal, a gente adora, a gente escolhe sempre as que a gente gosta, na maioria das vezes, só que a gente não quer tocar como eles. A gente sobe no palco para se divertir, a nossa intenção na real é essa, subir no palco e se divertir fazendo o que a gente gosta. Então muitas vezes, velho, você vai no show, você vai ouvir o Engrenagem tocar, por mais que a gente toque cover, você vai ouvir o Engrenagem tocar um cover. E essa é a nossa vibe, a gente não tá muito nesse astral. Então a ideia é fazer você se divertir junto e tirar uma onda junto e, obviamente, tocar as músicas nossas para vocês conhecerem. Esse é o importante. Cada vez mais defender a sua opinião, a sua maneira, né? Ah, cara, tá... Legal de tocar o cover é você mostrar como você, né, interpreta aquele som. Porque, infelizmente, não dá pra você fazer igual, né? Você não é o cara. Na real, passa longe. Tem umas músicas que a gente já nem toca de algumas bandas, porque eu acho que a gente não é nem digno de tocar aquela música, sim, porque vai ser osso. Entendi. Tá ligado? E principalmente quando se fala de Led Zeppelin, cara, eu tomo muito cuidado pra escolher, porque, velho... O Led Zeppelin é Led Zeppelin, velho. E a galera sempre pede, pô, toca Led Zeppelin. A gente toca uma do Led Zeppelin que a gente se identifica muito. E... Mas existe um certo cuidado até na hora de escolher a canção pra tocar, porque a gente sabe que a gente tem que saber o solo que você vai pisar, na real. Então, a gente respeita muito os nossos ídolos e por isso a gente até escolhe muito bem escolhido. Mas tem uns que a gente toca e fala, velho, O que eu sei fazer é isso aí, não vai passar disso, entendeu? O legal é essa sinceridade. Você falou uma coisa que eu já usei muitas vezes isso, aquela coisa de sentar numa roda, ah, o Bruno toca o violão, dá o violão pra ele. Meu, não faz isso, cara, não funciona assim comigo. Quando eu me propus a tocar violão, a trocar um instrumento, não era... Eu sempre acreditei em fazer meus próprios sons, tá? Ir para os meus próprios caminhos, facilitando ou mesmo não. Então é assim, eu sempre falava assim, ó... em primeiro lugar a música, então tem alguns sons que não dá pra você pegar e ficar lá batendo e brincando, então eu sempre falo assim, tomar cuidado quando você vai tocar a música dos outros, porque um dia você pode fazer sua música e alguém vai tocar ela, e vai tocá-la. E daí, no momento que você vê, ih, é o que o cara tá fazendo com a minha música, imagina. É, no nosso caso, principalmente no meu, que tô ali meio que passando a mensagem, que eu quero sempre deixar claro aqui, cara, eu não sou o Ozzy, eu não sou o Robert Plant, eu não sou esses caras, cara. Você não estaria aqui. É, na real. Não, mas na real, não quero ser, mano. É o Hilário que tá ali, você vai ouvir o Hilário cantar com as imitações do Hilário, e é muito louco isso, porque a gente sobe no palco pra tirar uma onda e se divertir, cara. E é o que a gente sabe fazer, é isso aí, nessas alturas do campeonato. E tá dando muito certo, tá sendo muito legal esse astral. Ok, então. Lembrando, então, amanhã... Jardim Cultural, Engrenagem no Palco, promoção feminina. Tá, aqui vai encerrar agora, mas no Facebook continua. Bola uma frase... A última música que a gente está divulgando agora, a mais nova música que a gente está divulgando, bola uma frase lá, por que ou por quem o seu coração vagabundo bate. Escreve lá no post que está lá no nosso Facebook e você já vai estar concorrendo à entrada VIP. A gente tem uma cota de VIP para vocês e só a gente vai escolher as frases mais legais lá e vamos que vamos. Então fique ligado e aqui para a Rádio Gaivota se liga no 38335550, como já fez a Vitória, a Carol e a Aline, que já estão participando aqui, tá bom? 38335550. Agora vamos com mais dois sons, né? Praticamente tocamos quase todas as músicas. Agora vamos com o Primeiro Olhar e Quero Dizer. Demorou. Pode ser. Grenagem aqui no nosso espaço local. É o nosso primeiro encontro. Vou colocar meu boné mais bonito, mas por favor, não repare no meu tênis. Tudo bem, tudo está indo tão bem. Foram tantas tardes sozinho. We'll be right back. Espaço Local. Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, hoje um espaço local, é, além de itinerante, fora do dia, coisa e tal, com muito mais tempo do que o programa Bitalk, tem uma hora, hein? Então, isso foi um bônus pra você que é fã da banda Engrenagem, assim como eu também sou muito fã dos caras, da música. Acabamos de ouvir aí o Primeiro Olhar, que foi, digamos, o primeiro som, né, que a gente tocou aqui de vocês, né? E eu quero dizer que é uma balada simplesmente linda. Ah, então, legal, Primeiro Olhar é uma música muito legal, cara, pra mim, porque esse som eu compus, eu lembro que algumas músicas, cara, eu escrevia, teve uma época que eu fui babá ali do meu filho, porque aí minha mulher precisava trabalhar e eu, como tocava na noite e ficava de dia meio que na função da correria da banda, eu resolvi não colocar ele em creche ou não contratar ninguém, eu mesmo encarei a onda ali de trocar as fraldas e tal, e as tardes eu passava com ele. E muitas músicas, cara, eu deixava som de bandas que eu gostava tocando e escrevendo o que vinha na minha cabeça. E esse som, cara, eu quis, me passava assim, puta, como vai ser quando ele olhar pra mim pela primeira vez e entender, cara, que tem uma química entre o ser humano que tá aqui com ele e tal. Natural, né? Eu falei, caraca, velho, como vai ser? E essa Primeira Olhar foi meio que nesse sentido, assim, de eu estar ali com ele no colo, escrevendo a música e foram tantas tardes sozinho que eu passava ali com ele e isso acabou indo pra música e foi muito louco fazer essa música. Essa música é uma música que a gente tem muito carinho, principalmente pela sorte que a gente teve dentro do estúdio de captar o timbre das coisas, que a gente acho que nunca mais vai conseguir fazer igual, cara. O som da guitarra, o timbre das coisas ficaram muito, muito marcantes nesse som, foi muito louco. Não, legal mesmo, legal mesmo. Ó, então eu acho que a gente já fez hoje a nossa brincadeira aqui, já deu certo. Você valeu mesmo, demais, foi um prazer aí poder agora tocar. Ué, tocamos todos os sons, né? Nossa, cara, é demais isso, velho. Tá legal, não. Isso era uma dívida que eu tinha com vocês faz muito tempo, então é o mínimo que eu posso fazer. Vou botar aqui a nossa trilha. Então, vamos fechar então o que tá acontecendo hoje, que amanhã vocês estão... Jardim Cultural, a partir das 11 da noite, promoção feminina rolando. Pode postar lá no Facebook do Engrenagem, 2 N's antes do A, entra lá, tem uma foto, você vai ver qual que é a postagem, só colar e postar, velho, por que ou por quem o seu coração vagabundo bate, e você já vai estar concorrendo ali uma entrada VIP. A gente tinha 10 VIPs para fazer no Facebook e 10 VIPs aqui na rádio. Pô, de repente, como não rolou a quantidade de VIPs aqui em ligação, a gente pode ter, de repente... Vai escrevendo lá que vai... Sim, a promoção não, continua... No passar da cota, todo isso. Mundo entra e cai pra dentro. Isso para aí. Dessa. Ó, então, ó, a Vitória, a Carol e a Aline, o Hilário vai entrar em contato com vocês. Isso, a gente já, vai entrar em contato. Estão VIPs já pela promoção que a gente fez aqui via rádio, tá? Valeu pela companhia de vocês aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora tocar a música novamente, Coração Vagabundo, e pela primeira vez, né? Isso. Vamos lançar aí a Vontade Monstra. Ah, Vontade Pode Monstra. A galera ouviu esse som no show, né? No show e foi uma galera do Facebook que escolheu o nome desse som. Então, aqui vai tocar, ó. Ouve aí, que vai ser a primeira vez que vai tocar e meio que única até a gente lançar ela. Ela não vai mais tocar em nenhum lugar agora. Isso mesmo, então eu vou segurar aqui, não vou tocar ela sempre, tá? Tocou? Porque você já sabe que o Espaço Local, além do programa, que é toda quarta-feira, a gente tá fazendo um especial aqui mesmo, tirando do dia, né? Fazendo essa sexta-feira, mas lembrando, tem o programa Espaço Local, o momento Espaço Local, ao longo da nossa programação, onde você pode estar ouvindo os sons do Engrenagem e de outras bandas aqui também de Ubatuba. E logo mais, voltando aí com o Encontro Espaço Local lá no Blues Under Rocks, sempre trazendo uma das bandas que faz parte aqui do nosso hall de bandas de Ubatuba, para fazer aquela apresentação super bacana no Blues Under Rocks. Mas isso ainda, nós vamos voltar com as datas, mas a gente passa para vocês. Lembrando... Estamos com saudade dessa parada aí já. Sim, nem me falha. É. A última vez foi em dezembro, esperando passar a temporada. E também então, a gente tá numa vontade monstra. Pô, queria dar um salve também na molecada dos colégios. Agora em abril a gente volta com o Rock Escola. Isso, a gente tá morrendo de saudade de vocês. Tem música nova pra gente tocar pra vocês, pra vocês conhecerem. E a gente vai se falar muito aí, galera das escolas. Engrenagem adora vocês aí. Valeu então. Obrigado, Hilário. Valeu, Preto. Nós. É sempre uma satisfação. Valeu, Bruno. Um prazer satisfação vocês estar aqui, viu? É nóis. É isso mesmo. Bom show amanhã pra vocês. Então vamos de Coração Vagabundo e Vontade Monstra. Primeira vez aqui na rádio, hein? Valeu. Quarta-feira, aí sim, 6 da tarde, o Espaço Local rolando. Se você quiser acompanhar mais a nossa programação, gaivota.fm.br, além do dial do seu rádio, esteja você onde estiver. Um abraço.

não liga de comer qualquer coisa e também não tem hora pra lavar porra da louça. Ela gosta de ficar à vontade sem roupa e assistir TV sem ter nada pra fazer. A sorte está no ar, ela me tem no celular. Independente do desejo, eu só queria dar um beijo. Ela é meu doce veneno viciante, o meu mais puro diamante. Eu tô com uma vontade monstra, sentar num deck com ela e tocar um violão. Um dia pra tirar uma onda, falar pra ela das coisas do coração. Eu tô com uma vontade monstra, sentar num deck com ela e tirar um som. Um dia pra tirar uma onda, falar pra ela das coisas do coração. Yeah, yeah. Gaivota FM.